Infelizmente, Deus, porque tudo tem que ser assim. A diferença entre as classes são grandes. Começa a somar, bicho e trutão, a conta sai gigante. Vejo pessoas na fila de emprego sem dormir. Mesmo com isso tudo, ainda cê consegue sorrir. Enquanto no aeroporto alguns boy deitado no chão, dando entrevista no veneno, esperando o avião. Ainda reclamando de barriga cheia, vai passar na televisão e vai ser capa da revista Veja. Se existisse controle clique igual do filme do cinema, várias pessoas adiantariam a sua agonia e seus problemas. Na Uniluz, a menina do gueto vai fazer faculdade. Pensou que tava sonhando, mas tá vivendo uma realidade. Vai passar necessidade, vai ficar embaçado. O valor do custo atrapassa a quantia do seu salário. Enquanto isso, a playboyzinha tem tudo mais fácil. Em vez de faculdade, vai rodar a banca no bairro. Não dá valor pelo que tem, quer ser a bandidona. Prefere ficar no baile em beira de praia fumando maconha. Dono de agência de modelo insiste que a menina de 40 quilos tá acima do peso e tem que fazer regime. Com isso na cabeça, as mina fica louca. Morreu de anorexia, se olhava no espelho, se achava gorda. Felizmente, Senhor, porque tem que ser assim. Melhor vai ser para eles, pior vai ser pra mim. Felizmente, Senhor, será que é o fim? Se eu me apegar a ti, eu sei que eu vou resistir. Felizmente, Senhor, porque tem que ser assim. Melhor vai ser para eles, pior vai ser pra mim. Felizmente, Senhor, será que é o fim? Se eu me apegar a ti, eu sei que eu vou resistir. Da quebrada com a barriga inchada, seu umbigo pra fora, além de verme mais nada. Panfleto de mercado, só instiga os pobres. Morreu com uma doença conhecida chamada fome. A tiazinha desesperada pelo feijão e arroz. Um filho dela morreu, não quer perder os outros dois. Furtou pra dar de comer, sem maldade nenhuma. Ela foi presa e não cumpriu sua pena na rua. Cliente antiga da Daslu roubando pulseirinha. Pra ela tem pano, não vai presa, é cleptomaníaca. Pra você ver aqui no Brasil como a justiça é feita. É mensalão e dossiê, mas ninguém vai pra cadeia. O fim dos tempos já está pra chegar. É só ligar a TV que você vai enxergar. Mas não vou perder meu tempo assistindo o Big Brother. Só sacanagem, que mais me dói é que você tá ibope. E virou moda pra você flagrar atriz sem calcinha. Fica transando na praia, se pá até sem camisinha. Não tenho nada a ver com as suas vidas. É que deixar pra trás na TV esses exemplos não vira. Que mente poluída essa do ser humano. Falar que Deus desenhou uma pessoa enquanto estava namorando. O que ele tava fazendo quando um desenho surgiu? Adolf Hitler e os políticos de todo o nosso Brasil. Felizmente, Senhor, porque tem que ser assim. Pior vai ser para eles, pior vai ser pra mim. Felizmente, Senhor, será que é o fim? Se eu me apegar a ti, eu sei que eu vou resistir. Felizmente, Senhor, porque tem que ser assim. Pior vai ser para eles, pior vai ser pra mim. Felizmente, Senhor, será que é o fim? Se eu me apegar a ti, eu sei que eu vou resistir. Sobrevivendo a guerra civil, de mente armada, evitando a perícia na mata em busca da minha ossada. Genocídio, sociedade em conflito, pais e filhos não prosperam, cada vez mais aflitos. Em busca, talvez de forma brusca, pais imaturos não bote corrente de ouro que ofuscar. No seu olho esbugalhado com o brilho do contraste, passando pro filho como herança esse eterno desgaste. Disfarce, se tu conseguir, só vejo família Souza e Silva se extinguir. Ou então, virar inúmero pistado, com ninguém bacharelado, mestrado e doutorado. Fim dos tempos, gerações não promissoras, e sim violentas, evitando as ações opressoras. Pessoas sem dignidade, personalidade, gananciosas e também cheias de maldade. Encare sua verdade como um todo, vai perceber que pra acreditar na paz só sei do tolo. Natureza em guerra com quem tirou sua pureza. O ser humano corre atrás da luz que há tempos não está acesa. Faça um retrospecto da sua vida, melhorou, piorou, reflita e depois me diga o que eu já sei, porém dizer não estou afim. Não sei quanto mais próximo está o fim. Infelizmente, Senhor, porque tem que ser assim? Pior vai ser para eles, pior vai ser pra mim. Infelizmente, Senhor, será que é o fim? Se eu me apegar a ti, eu sei que eu vou resistir. Infelizmente, Senhor, porque tem que ser assim? Pior vai ser para eles, pior vai ser pra mim. Infelizmente, Senhor, será que é o fim? Se eu me apegar a ti, eu sei que eu vou resistir.